Serra cruzou o campo e transferiu. Tá no seu esquema. Sim, Chevron Serra, Serra 500 pés na escuta do controle. Né? Dial departure, then fly leader, then bridge position. Squawk 5532, saúde control 120, decimal 8. Here to Galeo by level 360, upper Zulu 10, runway 10, dial near the bridge, 5542, 120.8, go 1927, position 10. 967, read back is correct, come back to push back and time. Roger 197. Três, prossiga. Três, prossiga, e o horário do plano? CHG do Olimpo 01, não é isso? Circuito da 1-0, de novo? Oi, chame 142, chame Recife, 12545, alternando no 34, decimal 5. 2545, 345, boa tarde. Boa tarde. Crescente, Olimpo 01, abaixa a instante para a costa. Boa, 4065 para Campinas, prepare a dial e aguarde o copo. Aguardando 4065. São 3154, boa tarde, autorizada a chegada da Mari, da presente, voe direto Duna, reduzindo para 250 nós e descendo para 3000 pés. Sem restrições, ajustado no 013. 3000, Duna, reduzindo 250 nós, sem restrições, então é 3154. Macaco Delta Ciente, reação navegação, voe na proa de Duna, autorizado LS X-Ray, pistão a zero, reporta no localizador. Autorizado voador, o Eureka, o pistão a 10, a parcela localizadora, Macaco Delta. Por favor, meu bravo, você está retornando por quantas milhas você fechará todo mundo? Deus, 240. Não comida, por favor. Sim, te reporte para do CTR, por gentileza. Vai, reportado e pronto, cara, o garfo. Papapá, Mike, Eco Delta, informa o tráfego na posição de 11 horas da presença, 7 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. Um Boeing 737 com 200 mais de Guanxi. Certo, Mike, Eco Delta. Está localizado o Uno 097. Uno 097, complete final, chame torre 1895. 795. Carregou 984, prepare a PUCA e aguarde qualquer. Vai dar. Torre, Salvador, boa tarde, gol 1097 INS, a 2 milhas e meia do DCR. corre Gol 1097. Passa para a Mike Eco Delta, Sobridona, complete aproximação, chame torre em 111E, decimal 60. Correto, 60. Mike Eco Delta. 90, frente a 90, autorização. Trip, prepare a Moma e agora de cópia. Trip 03. Confirme, por gentileza, novamente o nível inicial de saída. Trip 03, está na escuta do solo? Confirme o nível inicial, o nível para qual virá na saída. Motorista autorizado, vou local no corredor Axé, decolada 17, direita, controle no 20.8, 01, 96, responda. Afirmo, chame a torre 18.6 para acionamento, ajuste padrão, morro. Alô Salvador, boa tarde, Gol 097, taxiway Alfa. Boa tarde, Gol 097, taxiway Alfa e reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, são 097. Olímpio 03, ponto cópia. Tarde, aqui 3192, autorizada a chegada da Mari, desça até 4.000 pés. QNH 903. 4.000, 1.003 na malha, por exemplo. Ótimo. Machineiro nível 1.80. Controle no 20.8, transponda 5.527. Auto limpo 03, chame pronto pro táxi. autorização para o voo 9075? Temos 9075, só um minutinho para copiar. Ok. Falou 097, mantém a centro da Juliette aguardada. É, copiei. Mantém a centro da Juliette, Gol 1097. Seu portão de número 10, porém está ocupado por um... Põe da companhia. Mantém a centro da Juliette aguardando, Gol 097. Aeronave acionada 01116 na escuta do controle Salvador. Estará position 10. Confirmando 5537 no transponder, deixando para o pushback, acionamento. Afirmo 5537, com 9075. Mais um 4065, cópia. Pronto, cópia 4065. Autorizado, Campinas 340 de uniforme do Lula 6, decola da pista 10, saída da EL após da Euleda, após da Brisa, intercepta o uniforme do Lula 6, sai com porta plana. Controle no 20.8, transponder 5541. Autorizado 340 para Campinas, Pesolo 16, primeira aerovia da Euleda Bridge, e segue na aerovia 208. Controle 5541, transponde ao 4065. Correto, azul, já para o pushback. Está pronto para o pushback, acionamento na 8. Autorizado, 8, pushback, acionamento de ataque. Câmara ataque 4065. 5490, por cópia. Petrolina nível 200, decola da 10, saída MOMO, após MOMO código, após código direto. Controle no 20.8, transponda 5471. Go 1967, wait for it. Salvador ground, go 1967, we are ready for taxi. Okay, how many people on board? 163, 6 person on board, 3 hours and 20 minutes, and yourself and each container. Follow the red azul on the pushback. On the point contact tower 118.6, 28103. Roger, follow the azul 118.6 from a point 101967, thank you. Salvador, possui a autorização para o gol no 884. Afirma, Aracaju, nível 230, decolada pista 10, saída Fuca, Jama, após Jama direto. Controle no 20.8, transpara 5547. 230 na Fuca, Aracaju, decolada 10, 208, 5547, gol no 884. 884 Fuca, após Fuca, Jama e após Jama direto. Chama para o pushback, acionado. Após Fuca, Jama direto, gol no 884, amarelo. Está pronto para o pushback, acionado. Confirme o portão? Portão 3. Mexer imediato? Sim, de imediato. Bem, autorizado, pushback, acionamento de ataque. Olha. O gol 9075 no 4, pronto para push de acionamento. Número 2 no setor, agora. Não, é do PS, gol 9075. Tudo azul, hein? Aguarde coordenação com a torre. Chefe, confirma o tipo de equipamento. Papa Alfa, autorizado, vai direto o farol de Itapuã. É poste para descida aqui na Gama 093 ou no através do Parque do Açú. Tá 3154, chame torre, 1 noite, decimal, meia. 26, obrigado. 4462, autorizado a chegada Mar e desça para nível de voo 060. Quer negar no 013? Três 192 da TAM, cruzado direto Duna 2000 pés, QNH 1013. Duna 63, Duna 3192. Duna 3194, cruzado descida, é 3000 pés, QNH 1013. 3000 pés, 1013, QNH 1013. Acho que eu vou parar, vou consumir PAB. Patango, Mike, Fox, Pé, Serra, prossiga. Patango, Mike, Fox, Pé, Serra, mantém os corredores. Quer negar no 013 e Mujo transponde para 0123. Alfa, autorizado de descida 500 pés, que é legal no 013. PC, confirma o PAB. 4 para push e acionamento. Autorizado, sim, tá aqui. Nada. São Salvador, boa tarde, trip 241, informação 90. Fale, trip, para falhar, bora, guarda cópia. Para, bora, aguarda. Salvador, gol no 884, 71 no abordo, 2 horas de autonomia, Salvador é o alternado para o táxi. 884, Índia, no ponto de espera de 8,6, 23 no voo. Ponto de espera, 78,6, exato. Após a saída do pátio do segundo pânico da Goa, atrás do azul, totalizado ingresso, para a posição no 0, voo 097. 5241, na cópia? Pronto, cobre, 241. Fora da conquista, nível 200, que é a cor da pista 10, saída da Arbor. Após Arbor, direto, controle 120.8, transponda 5554. Nível 200, vitória da conquista, da coluna da 1-0, saída Arbor, após Arbor, DCT 1208, controle 5554, transponda 5241. 5241, confirmando, nível do 200, chame para pushback o acionamento. Nível 200. B e autonomia. Autonomia. Fala, Salvador, tá 3154 na foca. 3154, é a chance do táxi Juliette. Táxi autorizado até Juliette, 3154. Tá aqui o uísque. Cruzando meio de frente, para que é que é um ótimo farol. 3154. Prossiga via Juliette para portão 5. Juliette, portão 5, 3154. Salvador, 3540, para Itália, COD 61, 4 horas e 10 da economia, perto Salvador. Siga o gol que sai do pátio. O ponto de espera chama em torno do 9962, registro de 3, vamos voltar. Obrigado. D3-1-4, destacada 2000 pés, utilizado o final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Destacada 2000 pés, utilizado o ELS X-Ray, para mandar estabilizado a chanel 6314. 4462, desça da nível de voo 050. 050, 4462. Cruz Salvador, boa tarde, Gono 884, curvando à esquerda na Puca. Gono 884, contato radar, suba até nível de voo 230, sai da Puca. 230 na Puca, Gono 884. Sapatango, Bravo Kiwis, mantém as condições visuais no meu pé no corredor Axé, informa o tráfego 206 milhas no sentido oposto. Bravo que o Clareza 1. Pelado 510, Oscar Farol. 10, Oscar Farol, agora o tráfego está em posição de 12 horas, 4 milhas no sentido oposto. Direto com o tráfego do 510, grava. Tá, 3, 1, 2, torre 1, 8, décima meia. 8, já. Guardião 0, Oscar Papa Alfa, tem um outro helicóptero da Polícia Militar, a próxima parada de Itapuã no sentido oposto. O visual. Dirige o cruzamento, reporte livrando. Dirige na sua frente. Visual, autoriza direto, cabe. Autorizado, Guardião 07. Dirige livrando na vertical do farol, direto, cabe. Bravo Kiwis, se estiver na escuta do controle, SN 0115. Eu sou do controle 2/2, vai chamar 0115, vai chamar do Bravo Kiwis. Bravo Kiwis, tem como checar seu equipamento? Guardião 07, informa o Airbus na final da pista 1-0. Estou visual com tráfego aí na curta final, já também visual com CAD. 07, vim frequência para coordenação. Livre. Acho que a Papa Alfa chama em torre, 1 noite, 3 meia. Ah, do Papa Rodel, acho que Papa Alfa, que acho que é. Acho que a Papa Alfa, torre, 1 noite, 3 meia. Tráfego, 18 meia. Todo Salvador, Paris, eu mais qualquer. Mais fácil até a reporte na rodatória ou visual com campo. Rodatória visual, mais fácil. Luiz, que como recebe o controle agora? Verdade, né, pessoal? A reação está muito ruim. A priori, vamos fazer a reforma, né? Seguir a chefe. Vem aqui, está lá, a gente vai gravar uma reação do final. Lembra para Ilhéus. Chanel 6327, muito boa tarde, guarda-copter Ilhéus, prepara Dael Leda. Dael Leda. 2, está seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas com 220 de grau de speed. Vai seguindo, desça para 2000 pés e reporte estabilizado no localizador. A 2000 está reduzindo 4462 para reportar estabilizado no ILS. Cono 884, chame centro Recife, frequência no 25-45. 2545, no 884. Azul 4065 na escuta. Na escuta. 4065, contato radar, suba para nível de voo 340, voa direto Leda, pode Leda Bridger. Direto Leda, 340, 4065. Tango Bravo Kilo Whisky. Controle da visual com o campo, Mike Foxerra. Mike Foxerra, Serra Torre, 1 na noite de sua meia. 2 meia, Mike Foxerra. Solução é 6314, se avisar de INS Express. Solução é 6314, Torre, 1 na noite de sua meia. 2 meia, Solução é 6314, boa tarde. Papatango, Bravo, Kilo Whisky, na escuta do controle de Salvador. Bravo, Kilo Whisky, o senhor possui algum equipamento reserva a bordo? É negativo. Certo. Plano 3297, autorizado a chegada bom, se desça para 4 mil pés, KNH 013. 5567 no transponder e o controle 120 decimal 8. Ok, autorização 240 para Gels, na empresa da Elveda, voo 677. Autoriza voo direto Gels, transponder 67, decola 10, primeira curva à direita, chama o controle 208, chama na 6327, que seja correto, pronto para puxar a sala 01. Vou travar 01, Solo Salvador, muito boa tarde, o TAN 3192 na Alfa, na Susquehanna. 3192, boa tarde, Alfa, repórter Antônio Juliette. Alfa, repórter Antônio Juliette, TAN 3192. Solo Xanaya 6321. 6321 para Brasília, protótipo. Xanaya 6321, boa tarde, para Brasília, protótipo. Martino, tá pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via Brasil 17, decolando na pista 10 com primeira curva direita. Na subida a Arbor, após direto posição Alefa, onde intercepta a aerovia. Aciona 5572 e o controle 120 decimal 8. Autorizado 320 para Brasília, conforme na Brasil 17, decolando 10 com curva direita na Arbor, após a posição Alefa. 5572 transponda 08 controle. Aciona 6321. 321 correto, reporta pronto, puxa o sonar. Chama na trás 2. Tran 3192, próxima Juliette. 3192, a nossa posição da Juliette, foi tão prevista 04. Tem uma posição da Juliette, tran 3192, 04. Conomé 2-0, autorizado a chegar da Mari e desça até nível de voo 050, QNH no 0 no 3. Mari, 050, QNH 0. Mantém a chegada, Conomé 2-0. Go 1967, clear to fly direct dial. What if I had in dial intersection 1967? Azul, 4065. Chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, boa, 4065. 4065, a primária 125, decimal 1. No 1251, confere? Afirmativo. A sua exposição, 3192. TAN 3192? Quando haver condições, ingresso Juliette para a posição 04, que não tenta o P3 da Fusélia. Gente, quando tiver condições, Juliette 04, TAN 3192. Paulo Salvador, boa tarde, o Xené 61314, ligou. P314, Alfa Juliette para a posição 08, parte 1. Alfa Juliette. Posição 08, no pátio 1, Xené 6-9. Condições visuais, esquina H no 013. Quando possível, vamos ser chamados de pouso em Aracaju. Pouso 1938. Caia 7203 na escuta do solo? Caia 7203 na escuta do solo? Posso agitar um pouco mais à frente, de modo a deixar o arborização ingressar um pouco no 04? Solo Salvador, Oxenã 6327 para pushback, acionamento 21. Oxenã 6327, instante, por gentileza. Nada. Azul 4462, sou autorizado táxi Alfa, reportando seu Juliette. Autorizado táxi de Alfa, agora reportará a entidade Juliette, azul 4462. M3 27 na escuta do Paulo. Prossiga na escuta, 6327. Sim, está autorizado para o feedback estacionamento, estamos com táxi. Sempre para o feedback estacionamento, você pode estar na táxi, 6327. Solo Oxenã 6327, só está aguardando o operador de finger aqui para retirar o finger do... Sim, 6327, reporta então quando totalmente pronto. Rápido, voo na 620. O número 620 é o número 2 de aproximação, mas tinha chegado. Go 967, contact 50 cent. 125.1, if unable, 133.25. 125.1, 133.25, 1967. 2297, deixa para 2.000 pés. Autorizado a final do procedimento LSX-3, repostabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado para atendimento da 3217. Pode voador na 3217. Gol 9075, 2300, subindo 240 na saída da Euleda. Gol 9075, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, cruzado vai direto da EL. Direto da EL, 240, Gol 9075. Tá 3217, pode voar, dona? Aguarde, 3217. November Echo Romeo, confirma. November Echo Romeo, acionamento pode 4, poderia confirmar intenções? Capitão Graphic Risk, reporte visual com campo. Nível de voo 200, 3354, 90. Papatango Bravo que Whisk, informo que no solo o senhor verifique seu rádio. Afirmativo, direto do equipamento rádio, assim que estiver em solo, Bravo que Whisk. E já estamos em disputa aí, respeitamente. Siga a guardia 07. Guardia 07, se o senhor manter Simbra à sua esquerda, está autorizado a cruzar direto, mantendo o 500 pés, que é negado a 013. Então, 3217, informa o helicóptero, mantendo 500 pés na proximidade de Simbra. Sente, 3217. Oi, boa tarde, é o Kilo Quebec Serra. Papatão, Kilo Quebec Serra, mantém condições visuais no meu país no Correio da Cheia, pode fora da barra. Pode voar direto 2500? Aguarde. Aguarde. Sente, Romeu, na escuta do Paulo. Gente, eu não posso o seu plano no sistema, informo apenas que recebo um DLA. Poderia confirmar onde foi feito o plano? Frente 2000, autorizado o procedimento, 3217. Gente, um instante, por gentileza. Frente 3217. Control, good afternoon, Passarido 221, we got information November. Passarido 221, Squawker Dance. Identified 221, could you confirm if we are clear to fly directly top position? Standby. Todo Salvador, Lep 03. Lep 03, contato radar, suba para nível de voo 180, cruzado vai direto para a área Netuno. Ciente, sai para 180, voa direto Netuno, Lep 03. Gol 9075, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, antena no 33, decimal 25. 1251, 13325, gol 9075. Passaredo, code 551, clear to fly direct tap. Ok, flying direct tap position 2231, clear down to level 150. Clear to descending to level 050. He cleared level 050, 2231. Cabatango Bravo Kilo Xime Torre, 1 à 8 décima meia. Cabatango Bravo Kilo Xime Torre, 1 à 8 décima meia. Cono 620, desça para 2 mil pés, autorizado para ILS, apostabilizado no localizador. Esquerda, pode ser autorizado, Cono 620. Então, 3297 Xime Torre, 1 à 8 décima meia. 8 décima meia, obrigado. Pátio 3, vamos para pushback e acionamento. 241, não está autorizado, são tanto táxi. Autorizado, chamar a táxi 241. Para o táxi de Oxanã 6327, com PB de 7,5, autonomia de 3 horas e 6, continuando Salvador. Xanamé 327, autorizado o táxi via TC Índia, condição no 0, torre 1 à 8 décima meia, pode deixar o time no 0, no 3, apenas confirmando, 7,5 a bordo. 7,5 a bordo, ok, está livre táxi via Índia, pronto, espera a torre 1386 com 1013 no altímetro. Fala com o Angol 1966. O Gol no 966, autorizado Campina Grande, nível de voo 370, decola da 1-0, a curva à esquerda na saída puxa transição de par, via pelo 1-0, após Neuma, após conforme rota. Controle Salvador, opere em 120.8, transponder 5006. Decola pela 10, cura esquerda, cumpri Fuca de par, após o turno do 1-0 até Neuma e após companhia. 208 ao controle, 0-0 para a frente do 1-9-6-2. 0-0-6, transponda, está autorizado para o feedback de funcionamento, poderia confirmar a posição? 0-9. Está autorizado no 9-6-6, está pronto, táxi. Agora está táxi, está autorizado. Olimpo Léo 3, graças a afastar de Salvador até quantas milhas? Afastar no máximo 30 milhas de Salvador. Copiado. Sobre o ILS, dá 1-0, igual no 620. Quando o 620, chame torre, 1-8-6. 2-6, no 620. Controle, Olimpo Léo 3. Eu sigo o Olimpo Léo 3. Só um pouco mais, vai até 50 milhas do Olimpo Léo 3. Copiado, Olimpo Léo 3. Go ahead, lady. 2231, descending until 3500 feet. Okay, clear down 3500 feet, 3500, 2231. Could you confirm the QNH? QNH 013-2231. Standard 12-2231. 013-2217. Novamente, Romeu, informa que estou tentando entrar em contato com a IF e a mesma só verificando seu plano com a IS do Natal. Um instante, por gentileza. Pois é, a IS já checou sua DLA, já tratou e já lançou no sistema, porém não possui seu plano no meu sistema. 5241 no próximo para o táxi, tem um POB de 55, 5 horas e 10, alterna Salvador. Trip 5241, está autorizado táxi de Apache 1 até Tatuí Índia, onde espera 10, torre 118 decimal 6, o ajuste é altímetro 10013. Gente, dois ataques sobre o ponto de espera torre 1186, trip 5241. Pushback acionamento no portão 2 do Oceaner 6321. 6321 não aguarda. Confirme 6321. Oceaner 6321 não aguarda o pushback. Aguardando 6321. 9-6-6-2-7. Da Juliette, da 3217. Antes da Juliette, da 3217. 3217, mantenha a posição da Juliette, informa que irá aguardar o Airbus da Bianca liberar a posição 02. Sente, da 3217. Nova 5627, informação em curso é ótimo, instante copo, gentileza. Gente, 5627, estou autorizado 130 na Conde para Aracaju. Escola 10 com vestida. Controle Salvador 120 decimal 8. Transponder será o 0264. Via Golf 677. Para 5627, uma pronta de equipamento. 6327 foi intercortado, está autorizado então 1180 para 6327. Autorizado 6327, subata nível de voo 1180 direto Leda. 1180 direto Leda, grato. Olimpo 03, informa o seu transponder, estacionado 0121. Recebe como recebe, mas recebe 5527. Agora recebo 5527. Nós esperamos 0, torre 118 de sol 6. O ajuste altímetro no 0, no 3. Tente 1-0 no 3, ajuste, bate o índio, quando ponto, quando espera 1862, é gol 1-9-6-6, obrigado, excelente tarde, até daqui a pouco. O Oceaner 6321 vai ficar atento ao Boeing da Golf passar a retaguarda, pode ser autorizado se tiver acionamento, se não tem um táxi. Iniciará após o gol 6321. Fala, vai dar 6-2-0, liberou. Então 6-2-0, estou autorizado o táxi de Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, abordando seu Juliette. Salvador, boa tarde, Papatão, quilômetro. Papatão, quilômetro ótimo, mantenha condições visuais e no meu pé no corredor cheio, aponte fora da barra. Solicita 12.500 direto, morro. Aguarde, está autorizado, vai direto, destino ainda, mantendo no meu pé. Aguarde. Controlando, Salvador, boa tarde, o trip 5446, informação opta, perdemos contato com o centro Recife, ideal de descida. Trip 5446, sendo identificação, autorizado a chegada da Amanda, desça para nível de voo 050, Senegal no 093. Amanda, desce 050, ajustado no 093, trip 5446. Passarei do T221, descending 2000 feet, clear the final, IOS, pode ser bicho localized. Ok, clear down 2000 feet, I call the establishment on ILS, 2221. Controle é o 03. Eu sigo o 03. Vai, mas eu sigo o 03. Autorizado 960, Manipula 3. Triple 5490, confirma o ideal para o destino. Em 490, confirma o ideal para o destino. Sete. 5490, chame centro Recife, frequência no 25.45, até no 26.0. Olimpo 03, confirma o tempo total de voo. Vai, uma hora de voo para o total de voo do Olimpo 03. Copiado. Doutor Lee, Salvador, trip 5241. Trip 5241, contato radar, suba para nível de voo 200, sai da árvore. 200, sai da árvore, trip 5241. Possibilidade do Chané 6327, voa Ilhéus, presente, controle? Aguarde, 6327. Guardando. Olimpo 03. 03, confirme agora, o tempo total de voo a partir de agora. Kilo 9, autorizado 2.500, direto destino. Doutor, eu vou colocar pela 77. 7. Kilo, prossiga. O primeiro transponder acionado, Lima, Kilo, X-Ray. Aquilo X-Ray, fica atento ao Papatão Aquilo Quebec Serra, prosseguindo para Moura São Paulo, à sua direita, a sua posição de 2 horas e 8 milhas no rumo de Moura São Paulo. O ajuste é altímetro, mas 0 no 3. Dia Índia, 18.6, caminho 13. Obrigado, boa tarde. O TAM 32 no 7, ingresso de Juliette para a posição 02. Sim, 32 no 7. O Gol no 620 segue a organização via Juliette para a posição 09. 09, ainda no 620. Gol no 3325, o Chané 6327. Boa tarde, obrigado. Do Quebec Serra, tá com coincidência informada, do Lima Quebec Sway, que está à sua direita. Está posição de 2 horas e 5 milhas no rumo de Vera Cruz. Vocês vão levar frequência para a coordenação. E o contato visual com a posição 01. Tá bom, obrigado. Quase 02, mantém assim condições visuais, 500 pés no litoral norte. Manterá em condições visuais, reportará para o retorno, Guardião 02. Boa, Gol 1966 na PUCA. Gol 1966, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Select foi, confirma o PAB. 354-46, outra ABC até 3 mil pés. 3 mil pés, 354-46. Kilo Romeo Oscar, informa o Papatango Lima Kilo X-Ray, a sua posição de 12 horas, 18 milhas no sentido oposto. Autorizado Lima Frequência. Salvador, boa tarde, outra 3195. Cliente da informação Oscar, solicita Guarulhos, nível 3400. 3155, instante só, por gentileza. Aguardando, até 3155. Tripsi 5627, poderia continuar a chamar, seu início é pushback? Agora, iniciando. Aparelho 2241, before Juliet, next week. Gente, o TRIP 5627, eu teria condições de efetuar um pouco mais perto da guarda de modo de deixar um parceiro ingressar possivelmente em posição 04 do PAD? Gente, grata. Gostaria de te utilizar o TRIP do Juliet Gate 8.3, Gate 04. Ok, Juliet 8.3, Gate 04, to do the market. Prossiga novamente, Romeu.